amigo Igude, agarrar sendo saudade, DJ Preto considerado e sua esposa Valzinha. Vamos daqui, está de boa. Alô pro nosso amigo Anderson, Anderson Mitre, tá por aqui. Em toda canção vou te falar que te procuro em tudo que faço. É teu sorriso em todos os lábios, em outros olhos o teu olhar. E a tua voz me dizendo te quero. E Codemos, galera de Souri, tá por aqui, Sanamalã, como é que é? Toda a galera do Top Turismo, nosso amigo Ângelo, Patrick, Simara Meireles, o Sanderson Sampaio, Ângela e a Tayane. Como é que é? Querida, viu, Leleco, Matagal, Magnata da Borracha. Vamos aqui curtindo o animal, um abraço do Franjinha. Bora botar pressão, o guerreiro, Will Canan. Coisa linda, o povo de Macabá chega juntinho pra curtir o som da carroça que vem direto de Belém aí pra fazer essa gravação do DVD no meio do Mondrian, gente. Tubarão chegou, DJ Franjinha detonando aí. DJ Tubarão chega já agradecendo a cada um de vocês que estão presentes nessa festa aqui no Sambódromo, tá bonito? Deixa o Tubarão perguntar aí: quem é que tá feliz aí? Então o Tubarão tá feliz também, porque hoje. Paz, e eu quero dar um feliz dia dos pais a você que é papai aí, você que tem o seu filhote, você que é feliz com a sua família. O Tubarão dá um feliz dia dos pais e muitas felicidades pra você. Quem é papai aí? Então, meu irmão, bora lá, bora fazer a onda que a gente vai detonando já assim pra essa galera que o Tubarão chegou. Qualidade, inovação e dinamismo. A Carroça da Saudade. O show que revolucionou o segmento da. Bora começar! No Pará. Bora, Macapá, como é que é? Toda a galera de Ubaitetuba com a gente. Está do grupo Roma, abraço aí no Tubarão. Que parece não ter fim. Roma! Olha, eu já te amei, parei pra pensar. Já tentei te esquecer. Mas meu coração e olhos a chorar. Só queria olhar você. DJ Célio Soldado, um abraço aí do Tuba. Sonhei na vida encontrar um grande amor. Tubarão, abraço com muito carinho. Todos os amigos aí, viu? Lá de Belém. Meu amigo Jonas, o Carlos. Meu amigo Kleber, tá doido? Égua do trio considerado. O amigo alemão é DC. Desisto, eu já não tenho mais por você. Vai ser difícil de te esquecer. Bruno Ney Evolution, seu nome também. Top produtor aqui do Mavá, valeu. Contigo eu sempre estou. A carroça. Bora, canal Zuba, me diz. Me diga se é verdade. Nem precisa me falar. Me abraça e me beija. E me beija. Mua, mua. DJ Tubarão. No olhar. A tua emoção só começando, né? E o Tubarão já detonando pra você. Aqui no Sambódromo. Os DJ Jackson, o pescoço Paulo João. Deixa eu cuidar. Bora, Elvis. De você. Deixa eu cuidar de você. Não tenha medo de nada. Deixa eu cuidar de você. Você faz parte de mim. Tubarão, um abraço, um carinho aí. Nosso amigo Bolo também. Que tá dando esse apoio total pra gente, Bolo. Um abraço aí do Tuba. Quero andar. Produções, valeu! Me diga se é verdade. Nem precisa me falar. Me abraça e me beija. No novo Búfalo do Marajó. E a sua carroça. Som totalmente inovador para os seguidores dançar sem parar. Não para, não para, não para, não para. Amigo Boca dos Vira-Latas. Ora, Boca, como é que é, meu irmão? A menina da janela fica sempre a me olhar. Deixa que eu quero falar com ela. Eu quero falar com ela. Eu preciso. Olha o nosso amigo Rafa também, o Antero, o Anjo. O Anjo da Noite, o Amailton. O Salles da Ronda, diretamente de Congos. O meu calor, vou dar todinho pra ela. Ai, só pra ela. Ai, só pra ela. Ai, só dela. É só dela. Só pra ela. Nosso amigo Henrique, terceiro também, o Renato. A Simara Nete. Jamaica Saúde. A menina da janela. Fica sempre a me olhar. Olha que o tubarão quer. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. O meu amor, dá meu carinho pra ela. O meu calor, vou dar todinho pra ela. Só pra ela. Nosso amigo Carlinhos também do Som Transamérica. DJ Dom, Pamela e Bruno aqui com a gente. Obrigado. Ela. Só pra ela, é só dela, é só dela. Bora, bora, bora, bora, bora. Carroça da saudade. Como é que é, meu irmão? Eu vim aqui só pra te ver. Aqui. Ó, meu amor. Raifa, ó, meu amor. Olha aqui, eu tô ligado em você. Deixa eu abraçar com carinho a Sheila, Raquel também. Essas meninas aí que sempre acompanham o show da carroça, hein? A Breninha, Sheila, Raquel, Angélica, as Megatops. Muitíssimo obrigado. Quero dançar com você. Bora, Cândida Cintilã. Dá uma chance, por favor. Eu vim aqui só pra te ver. Tá onde, meu bom valor? Está enfurecido. Bora pra cima! Eu vim aqui só pra te ver. Aqui. Ó, meu amor, eu tô ligado em você. Eu tô que tô. Eu vim aqui só pra te ver. Meu amor. Levanta a mãozinha, levanta a mãozinha. Bora, Macapá, bora, bora, bora, bora. Bora, Pedro no som. Bora, minha varejeira. Cisca, cisca, varejeira. Dança comigo a noite inteira. Cisca, cisca, varejeira. A noite inteira, ela está em todo lugar. Ela gosta de farrear. O que que ela é? Ela é a dama da noite. Olha o Tubarão Brasco com muito carinho. O motor Anei aí. O motor lá do Curuçambá, o FBA. Lá de Belém do Pará, meu irmão. É, aqui em Macapá. Quem manda é o seu compadre, o Creme, o seu compadre, o Creme Eventos, é muita honra. Bora, Ney da Pista Negra! Cisca varejeira, eu quero ver você dançar. No balanço desse brega, você vai se entregar. Cisca varejeira, eu quero ver você dançar. No balanço desse brega, você vai se entregar. Cisca, cisca varejeira, dança comigo a noite inteira. Cisca, cisca varejeira. Olha nossas mega tops em peso. Ela sem camisinha não tem condições. Vamos lá. Olha os melhores baldeiros de Macapá, nosso amigo Machadeira e o Toninho Sonamana. Bora, filha, vai. Só vou pra cama se for de camisinha. Só vou pra cama se for de camisinha. Oba! Só vou pra cama se for de camisinha. Só vou pra cama se for de camisinha. Só por amor eu não posso ir. Nosso amigo Van também, o corno do Badoski. Ai, ai, ai. Pensa muito em nós dois e na nossa paixão. Só por amor eu não posso ir. Porque a vida não é assim, não. Temos que pensar muito em nós dois e na nossa paixão. Só vou pra cama se for de camisinha. Só vou pra cama se for com a vizinha. Só vou pra cama se for de camisinha. Só vou pra cama se for de camisinha. Bora, Macapá! Nossa amiga Tainá também, a Dalissa, o Mochegão, o Telso Moreno, o Alginho da Fê. Olha o Patrick Live com a gente, obrigado, meu irmão. Eric Fortaleza, empresário Edinaldo, só de boa! E na nossa paixão, só por amor eu não posso. Amigo Dei e Amara também, valeu, Dei. Meu compadre Henrique MSP, obrigado, Henrique. Muito em nós dois, e na nossa paixão. Calma, Luiz, calma, Luiz. Só vou pra cama se for de camisinha. Só vou pra cama se for de camisinha. Só vou pra cama. Novo Búfalo do Marajó. E a sua carroça da sua. O som totalmente inovador pros seguidores dançar sem parar. Bora fazer diferente aqui no meio do mundo, meu irmão. Bora fazer assim, ó. Muito carinho, nosso amigo Ferret também, lá do Mureninho, rapaz. Olha o Bulacha dos Pega-Lanche. Nosso amigo Mucelão, Mucegão também, diretamente de Belém, rompendo as fronteiras. Eu vou, rapaz. Sou lugar aqui. Lelê Absoluto com a gente. O Patinho também, Mochegão. O Leandro Poker. Olha a galera do Batalha aqui na frente, é muita onda. Os fã-clubes do Batalha são com a gente. Um abraço aí do Tubarão, hein? Olha aqui. Olha o chuchu também da equipe Playboy, meu irmão. Gonçalves, né? Homem incansável também, junto com a Carroça da Saudade, junto com a minha patroa André Gonçalves, Andresa Gonçalves, muitíssimo obrigado, hein? Bora, Greg, velha guarda! Meu amigo André Bocelli, também a Patrícia Valente, o Luciano, o Carol Alves, o Ramon, a Vânia, Carolzinho e Rogério. Nossa festa, meu irmão! É doido, é muita honra! Bora, Luiz, meu irmão! Um abraço aí do Tubarão! Qualidade e dinamismo. Daiane também, um abraço aí do Tuba, pode crer! Iluminação. Telões de alta definição. Esse é o show impactante da Carroça da Saudade. Da Carroça da Saudade. Bora tocar um pouquinho os cantores de Macapá, bora! Que saiu o baile da saudade, meu irmão. Bora, Mapã! Faço tudo pra te encontrar. Meu amor, você não está em nenhum lugar. Nosso amigo Rafa, meu irmão. Preciso. Olha o Antero, 11 da noite. O Hamilton com a gente. O Charles da Ronda. Só na manhã. Fico louco até só de pensar que você esteja amando outra em meu lugar. Você me dediquei e meu amor te entreguei. Essa mulher era só tua amiga, né? Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto. Sem você não sei viver. Nosso amigo Dedê da Pissarreira com a gente. Show de bola! Olha a saudade chegando. A saudade da carroça. A saudade de Macapá, meu irmão. No meio do mundo. DJ Preto, sua esposa Val. Obrigado, com muito carinho. Faço tudo pra te encontrar. Meu amor, você não está em nenhum lugar. Bora, Demar, bora, meu irmão. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Búfalo do Marajó. Fico louco até só de pensar que você esteja amando outra em meu lugar. O trio da Envio, meu irmão. A você me dediquei. Bora! E meu amor te entreguei. Jonas, Carlos, Kleber, muitíssimo obrigado. Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. É o búfalo do Marajó. Tanta coisa linda numa noite eu vi. Conquistou o meu coração. A emoção que ficou não posso esquecer. O nosso amigo Flávio também, o Saramanha, o Diego da Lavagem F1. Obrigado, hein? A emoção que DJ ficou. Nosso amigo Kekê também, ele que é fã do DJ Tubarão. Tubarão, manda um abraço aí pra Maiane e o Pimpolho. Obrigado, Pimpolho. Foi como um sonho de muito amor, só eu e você, sem pensar que em uma noite em Moscou, o fono do Marajó, cheio de emoção. Bonito, meu irmão. Que em uma noite em Moscou encheu de emoção. Você vem do Nicodemos, chora, mãe. Nosso amor de prazer e paixão. Jeito, qualidade, inovação e dinamismo. A carroça na fonte dos seus olhos. É meu amigo Bolo considerado. O seu beijo molhado. Vou matar minha sede. Vamos passar com muito carinho, galera. Eu quero ser o seu lençol macio. Eu quero te aquecer no vento frio. E com o Bobet também de Muriri, nosso amigo Bolaço também, dos Pagalanche, Marcelão, né? Diretamente lá de Belém, rumbindo fronteira, estão por aqui, só faltou mochila, e a galera de Belém! Belém do Pará. Eu quero ser um pássaro bonito. Quero voar no seu infinito céu. Nosso amigo Bruno também, a Dilma, 5 anos de namoro, mano. Não é 5 dias. Como é que é? Gosto muito de você. DJ Wellington e ponto final. Baby, nosso amigo Suíno. Só. Rapaz, grande Suíno da PCA. Por aqui, Saramane. Nosso amigo Rafa, o Antelo, o Amaildo Salles, da Ronda, diretamente de Congós. É, pode crer. Meu amor. Em todo o Brasil. A gente acabou de fazer amor. Eu resolvi pensar na. Nossa, minha Tainá, Dalissa. Nosso amigo Mocegão também, um Delson Moreno. É, rapaz. Tapê. Grande Delson Moreno da produção, né, meu irmão? Nosso amigo Patrick Live. Eric Fortaleza. O empresário Edinaldo também por aqui. E aí, tio Greg? Não posso negar que viaje seu corpo. Seu beijo é tão vício, seu cheiro, seu gosto. Mas quando bate a noite, a solidão que vem. Eu vou pros braços de outra pessoa. amigo Carlos Alberto, a Cid também, a Marília, curtindo a carroça na saudade, aqui na Maná, no meio do mundo. Sucesso em todo o Brasil. Banda 007. Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso. Sou um gordinho gostoso. Os amigos Anderson e também Michel Romário. Sou a Cilene gostoso, da Fortaleza. Gostoso, sou um gordinho gostoso. Simbora, como é que é? Manda 007. Toda a galera do César Eco Park. Um abraço aí do Franjinha. Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso. Sou um gordinho gostoso. O Edinaldo Bart também, gostoso, restaurante. Delícia, né, mané? Já foi Serrar Digital. Eu não sou fiboy, mas tô na moda. A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai. Sou gostoso, sou o rei do paredão. Boto boné da John John, copo de uísque na mão. Seu amigo Nico, saudade também. O Felipe, saudade de Belém do Pará. Um abraço a vocês, estão aqui, meu irmão. Belém do Pará. Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso. Sou um gordinho gostoso. A carroça. Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso. Sou um gordinho gostoso. Daiana do Binguí, rapaz. Será que isso é de boa? Eu não sou fiboy, mas tô na moda. A mulherada gosta. A mulherada gosta do gordinho. Eu não sou fiboy, mas tô na moda. Carroça. Vem fazer o chifrão no maior e melhor evento de saudade de todo o Pará. Hoje no Amapá. Agora o que me resta são meus pensamentos. Nosso amigo Douglas Léo, de Aço, William da Nike também. Aí, raio! Não pude evitar. Só na mania. Já, já começa a pressão. Sempre meu corpo. Eu queria tanto. Um abraço também para a Larissa, eletrizada, meu irmão. Do Iapoque, aqui está na Mânia, a curtir a carroça. Como é que é? Por isso escrevi esta canção. A carroça da saudade. Eu fiz pra poder te falar. Dia 5 de setembro tem Príncipe Negro e o verão aqui no Doce, moleque. A promoção do nosso amigo Celso Bosque, pode crer, o rei dos piriguitinhos. Já já Tubarão, já pra aquecer e tem muita coisa boa pra rolar. Já já a gente começa a gravação do nosso DVD. Vamos lá! Alô também os seguidores do Rubi Negro. Rubi Negro, saudade. A pedra da saudade de Macapá, né? É, pode crer. Por isso escrevi esta canção. Os parceiros Aldino aí. Tá aí, Saramânia. Ah, Maldino. Maior que Deus ninguém, meu irmão. Alô, Diego. Diego da Lavagem F1. Palavras que toquem seu coração. Procuro sem saber aonde está. O Benenão curtindo Belém do Pará, mané. E nem Toda a galera aí do Rubinegro, saudade, um abraço a todo mundo aí, Saramane, curtindo a saudade aqui, namorada. A minha amiga é você, meu doce mel. Me abraça. Nosso amigo Kleber, rompendo fronteiras. E aí, Marcos? Um abraço também o Edilson de Macapá, o louro do comércio também pra cima do animal. Estar com você é como um sonho que eu não quero acordar. Fica comigo, eu vou te amar por toda a vida. A minha vida é você. Canso também, a Tainá, grande Lana e o Neizan. Tu sabes que eu preciso do teu amor, amor igual que eu jamais. Carozuda. Como encontrar? Não conseguirei. É hoje no meio do mundo. Longe de você. Seguidores do Badala. Ayane, William, Cesta, Cíntia, Alexa, Merian, Rick, Hi-Fi, também Isabelle, bora Márcio, Hightech! Meu amor, é só você, meu bem, que eu sei amar. Bruno, o grande Bruno, ele que veio de lá. Belém do Pará. Tu sabes que eu preciso do meu amor, amor igual que eu jamais vou encontrar. Não conseguirei ficar longe de você. Dia 19 de setembro, a segunda edição do Festival da Cerveja, aqui no Sambódromo, viu? Quarta aparelhagem, sucesso total vai acontecer. Stephanie William, é, tamo aqui.